Deus, esse Deus maravilhoso que nós podemos descansar nos braços do Senhor. Descansar nos braços do Senhor. Eu não sei se você tem exercitado isso, mas nós precisamos exercitar. Porque é tão difícil. São tantas lutas que nós enfrentamos. São dores, sofrimentos. Parece que Deus não está perto de nós. Mas Deus não nos abandonou. Ele não te abandona, Ele não me abandonou. E nós queremos descansar nos braços do Pai. Thank you. agora você, onde você está, abra o seu coração, fale com o Senhor, coloque a sua necessidade, coloque a sua gratidão, porque Ele está ouvindo o seu clamor. Você que está em casa, o momento é seu, você está aí, não sei, com a sua família, você está sozinho, mas não deixe de ter esse momento agora de clamor, de falar com o seu Pai, porque Ele quer te ouvir e Ele quer te abençoar. Deus, nesta noite, Senhor, nós escolhemos estar aqui na Tua presença. Senhor, recaia sobre nós a Tua graça. Recaia de novo, porque nós queremos viver cada vez mais uma experiência com o Senhor. Porque o Senhor é o motivo da nossa vida, é a nossa razão, ó Deus, de viver. Por isso, Senhor, nós estamos aqui com os corações abertos para dizer ao Senhor, ó Deus, veja as nossas necessidades. Nós não merecemos, mas somos necessitados. Que cada um aqui nesta noite, Senhor, possa abrir o seu coração e falar com o Senhor aquilo que eles precisam. E o Senhor vai atender, porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai bondoso e que não abandona ninguém. Senhor, nós estamos aqui hoje também numa noite festiva, Senhor, porque nós vamos celebrar a vida no Senhor, a salvação que nós recebemos em Ti. Abençoa cada um que vai ser batizado, Senhor. Ó Deus, eu sei que os caminhos, eles podem encontrar espinhos, encontrar problemas, mas ó Deus, que o Senhor possa sustentá-los em cada dificuldade e que eles possam estar sempre lembrando desse primeiro amor, desse primeiro momento que eles vão estar vivendo ao Teu lado, Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, abençoa-nos, derrama sobre nós a Tua graça, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus, amém e amém. Só sei que te quero, Deus, te quero, Deus. Só sei que te quero, Deus, te quero, Deus, te quero, Deus, mais e mais. Só sei que te quero, Deus, te quero, Deus, te quero, Deus, mais e mais. Vamos ficar de pé e vamos celebrar essa vitória. A vitória sobre a morte, porque com Jesus Cristo nós renascemos para a vida. Vida, vida em Deus. Thank you. todo dia, toda hora. Quero Deus, quero Deus, quero Deus. Amém. Esse Deus, Jesus, Filho de Deus, glorifique a Deus. Glorifique Jesus essa noite. Thank you. só vitória, né? Só vitória. Olha só, vocês estão aqui. Entrem lá no Facebook da igreja amanhã, no Facebook do CR. E estudo bíblico. Sexta-feira, 20 horas. Entrem aqui no canal. Nós temos as células funcionando, temos a classe funcionando. Domingo, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com um grupo novo sobre a visão da igreja. As pessoas que não fizeram estudo comigo em setembro. Domingo, 9 horas da manhã. E os que fizeram, terão uma classe onde vão ter lá um teste dos dons. Não se atrasem, 9 horas, porque o nosso culto começa 10 e 15. Tá certo? Vamos cantar a última música. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, próspera, feliz. Se tomou a decisão, fala comigo hoje. Ele sabe o que irá fazer.